Eu vou conversar agora aqui com o Tenente Coronel Janck, ele que é vereador e presidente, né, da Comissão Mista da Câmara Municipal aqui de Foz do Iguaçu. Bom dia. Bom dia, Guilherme. Bom dia. Vamos falar aí sobre um assunto, né, que diz respeito, né, que é aquela história, né, o noticiário está focado, como não poderia ser diferente, nessa questão da paralisação dos caminhoneiros. Mas a máquina pública, ela continua girando, precisa continuar girando. Entrou ali na Comissão Mista da Câmara Municipal o texto da LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias? Exatamente. Bom dia a todos os ouvintes. A Lei de Diretrizes Orçamentárias, ela vai possibilitar ao Executivo a elaboração da lei orçamentária anual. Então esse projeto, ele, vamos dizer assim, eu vou usar esse termo, ele doutrina a elaboração desse orçamento para o ano de 2019. Então, diante disso, nós estamos fazendo reuniões nas comissões, estamos discutindo com os vereadores, e entrará na pauta de hoje para amanhã, hoje e amanhã, esse projeto, porque nós temos que ter os prazos de apresentação disso para que o Executivo possa elaborar, não somente o Executivo e o Legislativo, elaborar o orçamento para 2019. São regras, né, de quais são os procedimentos que devem ser adotados na elaboração do orçamento e que com certeza levarão o município a uma execução orçamentária e economicamente falando, de aplicação dos recursos que entrarem nos cofres municipais. Nós temos que ter muita responsabilidade, né, Guilherme, porque a vida do município depende de uma boa elaboração orçamentária, da aplicação correta de recursos, né? E cabe ao Legislativo normatizar isso para a correta execução desse orçamento em 2019. E hoje, inclusive, tem sessão ali na Câmara. Sim, às 13 horas. Extraordinária, né? Extraordinária. Hoje, às 13 horas, e amanhã, às 9 horas da manhã. Veja, também é um fato relevante para o município, né? Nós não estamos perdendo tempo em assuntos que sejam de grande importância e relevância para o município, né? Podíamos deixar, deixa para o mês que vem. Não, somos convocados extraordinariamente em diversas pautas solicitadas pelo Executivo Municipal e estamos dando prioridade, porque não podemos fazer a máquina parar. Se fosse deixar na enrolação, desculpe esse termo mais chulo assim, podia deixar para o mês que vem, mas não. Estamos cientes, todos os vereadores, o presidente da Câmara e todos os vereadores, da importância de todos esses assuntos para o município de Foz do Iguaçu. Não podemos parar. Já bastam todas essas paralisações no país, né? E você muito bem citou no início da tua pergunta. Nós não podemos ficar esperando as coisas acontecerem. Nós temos que fazer o município rodar e o trabalho do Legislativo está sendo feito e com muita propriedade. E é importante destacar também que essa Lei de Diretrizes Orçamentárias, ela traz aí uma previsão, né, daquilo que a Prefeitura terá à sua disposição no ano que vem. Claro, uma previsão, isso é bom a gente focar, exatamente, que vai se confirmar ou não conforme a arrecadação, mas mais uma vez, está previsto em um valor acima de R$1 bilhão? O valor inicialmente previsto, como você também citou bem na sua pergunta, que pode variar para mais ou para menos, em tese, nesse valor que eu vou falar agora, diante das previsões do valor já corrigido com a diferença em relação a esse ano de 2018, a previsão é de R$1.189.423.447. Bom, se nós olharmos somente esse número, nossa, é muito dinheiro, é muita coisa. Mas se nós dividirmos esse valor nos 23 setores do Executivo e do Legislativo Municipal, você vai ver que muitas vezes esse dinheiro é pouco. Porque existem setores, como a educação e a saúde, que já tomam, só para você ter uma noção e os ouvintes também, a previsão para a saúde em 2019 é R$290 milhões. A educação, R$233 milhões. Então aí você já tem uma noção de que metade desse orçamento que eu citei no início, de R$1.189 bilhão, vai para esses dois setores fundamentais e importantes na nossa cidade. Mas veja, e os outros 21 segmentos de outras secretarias, etc. Então, se você for ver lá no final, Ainda é, faltam, não é que faltam recursos, algumas outras secretarias, alguns outros segmentos acabam efetivamente tendo um valor menor. Mas com certeza, educação e saúde são as prioridades do executivo e nós lá dentro da responsabilidade do legislativo deveremos, né, na sequência, após a apresentação da lei orçamentária, como eu citei no início, fazer a aprovação desse orçamento. É um valor muito grande, mas que para as demandas de uma cidade como Foz do Iguaçu tem que ser bem geridos pelo Executivo Municipal. E vale destacar aqui que a Prefeitura ela monta, né, essa previsão de orçamento para o ano que vem. Ele é enviado também à Câmara, né, para que o Legislativo possa fazer suas contribuições, mas também a população pode participar desse processo. Dia 13 haverá uma audiência pública para debater justamente esse assunto? Sim, nós temos que ouvir a comunidade, quais são os anseios da comunidade, né? De repente, através de sugestões que... Na verdade, quem vai apresentar isso aqui na audiência pública é o Poder Executivo. O Poder Legislativo só vai propiciar o contato entre a comunidade e o Poder Executivo para a apresentação dessa prévia, desse orçamento aqui. Nós estamos fazendo esse intercâmbio dos setores. Mas nós temos que ouvir os anseios da população. Porque, de repente, sugestões da população poderão ser inseridas num contexto de melhor, por exemplo, no esporte e lazer. De repente, pode-se aumentar o valor destinado ao esporte e lazer, porque a comunidade anseia mais por isso. Porque se você colocar no esporte e lazer, por exemplo, você tira na saúde. Você vai diminuir o valor da saúde, não que a gente queira isso, mas porque você, com o esporte e lazer, você proporcionou a saúde aos munícipes. Então, são essas demandas que vão ser ouvidas e, de repente, sugeridas nessa audiência pública, né? E também tem as possibilidades dos vereadores apresentarem emendas dentro desse orçamento. E nós também, diante das manifestações da população, de repente poderemos proporcionar emendas a esse orçamento, visando sempre o quê? A melhor gestão dos recursos públicos. Eu faço uma comparação muito simples, Guilherme. É que nem o nosso orçamento doméstico. Você tem um salário, você sabe quais são os valores que você tem para gastar, aqueles que você tem para o teu lazer, etc. Então você tem que fazer tudo bem regradinho e controladinho. A gestão pública também tem que ser assim, né? Então, se você não levar regradinho, é o super cheque. Você entra no super cheque, fica devendo, empresta dinheiro, etc. E a gestão pública ela tem que ter a mesma responsabilidade da nossa gestão particular, em ter a responsabilidade em conduzir bem as finanças. Muito mais ainda em finanças públicas, porque é o dinheiro da população, né? É o dinheiro da arrecadação de impostos, das contribuições, que deve ser muito bem gerido. E eu tenho certeza que com a fiscalização da Câmara Municipal, a seriedade do governo municipal em bem aplicar isso, não só em 2018, 2019 e até o final da gestão, dessa gestão, com certeza a cidade estará num bom caminho de recuperação de tudo aquilo que a gente sofreu no passado, né? Eu vou aproveitar até a sua presença aqui, Jank, para fazer uma pergunta, que é o seguinte. A gente viu aí nessa semana, né, muita gente até ficou surpreso com a questão da cooperação das autoridades do Paraguai com a prefeitura aqui em Foz, fornecendo diesel para a guarda municipal. E eu recordei, inclusive, quando eu comentei sobre esse assunto aqui no ar, que não é de hoje que essa cooperação acontece em áreas de segurança, bombeiros. Você durante muitos anos foi comandante do Corpo de Bombeiros aqui em Foz do Iguaçu, e essa cooperação era habitual, né? Bombeiros, por exemplo, auxiliando para pagar fogo ali em Cidade Leste. Como é que funciona até esse processo todo? Veja, a nossa é uma tríplice fronteira, mas que a ligação somente pela ponte parece que ela nem existe. Porque os problemas que ocorrem nos três lados dessa fronteira, eles acabam afetando todo mundo. Então, num momento de crise como esse, com certeza a colaboração do governo, dos empresários paraguaios, do governo de Ciudad del Este, em relação às demandas de segurança pública aqui em Foz do Iguaçu, são de fundamental importância. Eu lembro, no passado, quando nós, num caso de vendaval que houve em Ciudad del Este, eu, como comandante do bombeiro, com nossa guarnição, nós fomos atender lá um caso de desabamento num ginásio que matou várias pessoas. Então, praticamente não existe essa fronteira. Ela, por meios como eu posso dizer? Geopolíticos, digamos, né? E até existem, mas na prática nós somos um povo só. Um povo só. Então nós temos que colaborar. E eu achei uma caridade, de um aspecto social muito importante essa ajuda que o Paraguai deu a Foz do Iguaçu. E eu tenho certeza que também haverá por parte de Porto Iguaçu. Creio que também ocorrerá, não vou divulgar, mas creio que também ocorrerá e será divulgado em breve, né? Essa ajuda nesse momento crucial que nós vivemos. Porque, se você pensar, cidadãos paraguaios transitam em Foz do Iguaçu, cidadãos argentinos transitam aqui em Foz do Iguaçu. Agora, se as forças de segurança não tiverem esse apoio como estão tendo, com certeza todos os povos aqui sofrerão com essa insegurança. Então, eu de uma louvável... de um espírito muito louvável, isso que foi feito, e parabéns a todos. Tenente Coronel Janque, vereador e presidente da Comissão Mista da Câmara Municipal aqui de Foz do Iguaçu, muito obrigado pela participação aqui no Manhã RCI. Eu que agradeço, falo em nome dos meus colegas vereadores, do nosso presidente. O Legislativo tem que participar. Nós temos que vir aqui, independente de quem seja. Hoje fui eu, tem outros 14 vereadores que podem vir aqui. Eu tenho certeza que vocês sempre chamam. Nós temos que participar, nós temos que divulgar, nós temos que fazer com que a população compareça à Câmara de Vereadores. Porque ali é a Casa de Leis do povo. E nós estamos ali representando o povo. Eu que agradeço esse espaço, colocamos a Câmara de Vereadores à disposição de todo mundo e contamos com a presença de todos nas nossas sessões ordinárias e extraordinárias, porque ali é que a população fica sabendo efetivamente o que acontece no futuro, no presente e no futuro da nossa cidade.